Mas joguei no Corinthians também um ano, né? Joguei no Corinthians. Falo que a minha história é muito parecida com a do Leão, né? Porque foi formado no Palmeiras, deu uma passadinha pelo Corinthians, né? Porque o Leão também foi casa dele Palmeiras, né? Mas ficou um ano no Corinthians, né? Ficou um ano e meio. Eu quando vim para cá, eu tentei. Cheguei a procurar o Palmeiras para ver se eu conseguia treinar lá, mas eu morava lá na Vila Maria. Ah, sim. Eu meus avós lá, e tinha que vir de ônibus e estudar, mas já estava complicado, ficou complicado. Minha carreira é toda ligada ao Palmeiras, né? Fazer um Betinho é vivo ainda? Betinho é vivo, tem 80 anos, ele mora em Franca, né? Mas ele joga de vez em quando os veteranos, né? Joga nos veteranos, o Betinho. Estamos gravando, senhores. Tá gravando, né? Gravando já. Bom, no, daqueles anos pós-Juscelino, em que a autoestima nacional estava em alta, o Brasil começava a se abrir para o mundo, nós tínhamos um conjunto de atletas símbolos daquela internacionalização e do sucesso brasileiro que ajudaram a levantar a autoestima nacional. Nós tínhamos o Pelé, o Bellini, o Mauro, os capitães da seleção, os jogadores. Tínhamos em outros esportes a Maristé Bueno, foi bicampeã em Wimbledon. Tivemos o Éder Joffre. E para completar esse quadro, tivemos o Ademar Ferreira da Silva. E para completar esse quadro, nós tínhamos um menino de 13 anos que teve um sucesso similar ao de Maristé e Éder Joffre na época, e depois ficou meio desaparecido aí, que é o Biriba, jogador de tênis de mesa, que aos 12 anos, já 13 anos, já encantava o mundo, ao lado de Mequinho e outros campeões precoces. É um prazer conversar com você, Biriba. Prazer é todo meu, uma honra ser lembrado, uma figura ilustre, também sou seu fã também, né? Acompanho a sua carreira também como jornalista, né? E estou aqui à disposição para falar sobre aquilo que uma das coisas que marcou minha vida, que é o esporte e o tênis de mesa, que para mim eu... Como é que foi o começo? O que era o tênis de mesa no Brasil quando você começou a treinar? O seu pai já era um grande jogador, né? Isso, a gente começou eu, meu pai e meu irmão. Então, assim, foi a casualidade que me levou para o tênis de mesa. Assim, guardadas as devidas proporções, jamais querendo me comparar, mas fui descoberto também. Então, quando eu estava jogando ping-pong no... Porque eu comecei a jogar aos 6 anos ping-pong. Ping-pong antigo, raquete de madeira... Era pluga contra cada lado. Isso, um saco de cada lado, um sacava direto, assim, os sacos era direto, eu nem cabia na mesa, não podia jogar com homens, com 6 anos, 7 anos, eu jogava com homens. E o meu pai tinha uma padaria, em cima da padaria ele fundou um clube de ping-pong, que ele, quando era novo, gostava de ping-pong, ele lembrou, ah, vou fazer um clube de ping-pong. E fez um clube de ping-pong. E eu carregava as raquetes. Que era de pau mesmo. De pau mesmo, não, madeira. Não tinha cobertura, nada. É que nem eu falei, eu vim da várzea, né? Como fala, a várzea do tênis de mesa, né? Então, aí vendo os adultos jogarem, eu me interessei por aquilo, me lembro até hoje, a primeira raquetada que eu dava, não tinha... coordenação motora, né? Batia, bola ia longe. E assim, depois, com 7 anos jogando no Largo do Birajara, no Belém, jogando ping-pong na segunda turma já, um senhor se apresentou e perguntou quem é o pai daquele menino, né? Quem é o pai daquele menino? E aí falou, não, aquele senhor. Aí foi conversar com meu pai e falou, olha, esse menino não pode jogar ping-pong, tem que jogar tênis de mesa, que é oficial, que é mundial. Já era esporte olímpico, já o tênis de mesa? Não, o tênis de mesa começou em 1988 a ser olímpico. Tá. Foi em Seul, na Coreia, no Pan-Americano em 83, em Caracas, na Venezuela. O tênis de mesa não era olímpico. A gente não sabe, uns contam uma história, outros contam... Quem eram os grandes campeões quando você era menino, antes de você começar? Aqui no Brasil? Ah, no Brasil era quem dominava era o Rio de Janeiro e São Paulo, né? Betinho foi o meu ídolo, né? Ah, Betinho, ele antecede você, né? Antecede, tem 10 anos a mais, ah, né? Tá. Eu, menininho, ficava lá assistindo o jogo deles, né? É. Assistia o jogo de Betinho, Ivan Severo do Rio de Janeiro, Valdemar Duarte, o meu amigo Vivaldi também, né? Vamos relembrar que foi Paulo, um grande, Eugênio, Paulo Eugênio Vivaldi, que foi um grande amigo meu, é, de Poços de Caldas, né? Que é a terra do entrevistador amigo. Fala entrevistador, não é? Então, eu aqui sou. É, eu vou fazer. Até difícil aqui diante de uma figura ilustre. Então, o que acontece? É, esses eram os personagens. Era eu acompanhei e fiquei durante muito tempo. É, jogando no infantil, depois descoberto, foi pro Tênis em Mesa, tá. Que a história é muito longa, né? Já no Palmeiras? Não, eu comecei no Unidos Clube do Brás. Ah, tá. Unidos Clube do Brás, que foi quando eu tinha 8 anos, que esse senhor encaminhou pro Unidos Clube, fui eu, meu pai e meu irmão. Os três, aí treinamos, o presidente do clube gostou, falou, pode vir treinar. Treinamos 6 meses Tênis em Mesa. Eu e meu irmão já fomos campeões paulista infantil de duplas, né? Nossa. Já foi de duplas. E aí foi indo. Eu fiquei, na final foi eu e meu irmão também no infantil, ele tinha 4 anos mais velho, né? E aí foi infantil, juvenil, aí não perdi nunca no infantil, juvenil. Foi quando eles resolveram, me intimaram, né? Vamos dizer assim, né? Falou que eu não iria jogar mais na categoria menor, que eu ia jogar no adulto, porque eu estava perdendo meu tempo. É, na categoria minha, infantil, juvenil. E eu comecei com 11 anos, 11 e meio, disputei paulista, depois disputei brasileiro, e sul-americano, assim, foi meteórico, né, como diz o próprio. Ganhou os três? É, então, porque assim, a ascensão foi... O título mais difícil foi o primeiro que eu ganhei, eu falo assim, né? É. Foi sul-americano, né? Porque... É, eu fui ascendendo, com 11 anos eu falo assim, foi derrotando um, derrotando outro, derrotando. O Betinho foi o último, que eu falo assim, que ele era meu ídolo também, né, no Brasil. Então aí eu fui ascensão, aí quando veio a temporada do japonês em São Paulo, eu tinha disputado só o Sul-Americano Juvenil. Com 11 anos, tinha sido campeão Sul-Americano Juvenil. Juvenil é até que idade? Até 17 anos. Meu adversário tinha 17, eu tinha 11. Olha só. É, e eu ganhei 3 lá, não perdi um 7, fui campeão Sul-Americano. Fui campeão juvenil um ano e adultos no ano seguinte. O ano anterior eu juvenil e no outro ano, com 13 anos, eu fui campeão sul-americano, os 4 títulos, individual, dupla masculina, dupla mista e equipe, ganhou os 4. Você falou na vinda dos japoneses, o que foi essa vinda? Então, foi o 50 anos da imigração japonesa. 50 anos da imigração japonesa. Então vieram, na época, os campeões mundiais eram os japoneses, Tanaka e Ogimura. Então eles diziam que a gente ia apanhar, que não sei o quê, que dava ali, eles cortavam, que não sei o quê. E um menino, eu era 13 anos, mas recém-cumpridos, era junho, julho, né? E foi juntamente, por isso que a gente, aquela geração vencedora, antes o Pelé já tinha sido campeão mundial na Suécia, foi em junho, a Marister Bueno também foi por ali, naquilo lá. E um garoto, os 13 anos, quando jogamos no Ibirapuera, e na realidade, veja bem, nem eu supunha, nem ninguém supunha, um menino, ninguém imaginava, muito menos eu, né? E falava que jogava isso, jogava, e eu me lembro, eu me comento direitinho, ele era muito forte, tinha um físico preservado. Ele tinha sido campeão? Campeão mundial individual. Individual. É. Veio campeão mundial individual e o vice-campeão mundial individual. Os dois japoneses? Os dois japoneses. E os dois tinham sido intercalaram. Os dois eram bicampeões mundiais individuais. É. Era um ano ganhava um, outro ano ganhava. Então eles vieram aqui, eram 50 anos da colônia japonesa. Eu joguei, fui no Ibirapuera, o primeiro jogo. Eu me lembro bem que ele tinha uma cortada forte, um braço forte. E... Aí joguei com cautela, tal, só tocando bola. Aí quando eu vi que falei assim, bom, ele erra também, né? É. Eu falei assim, ele é bom, é um grande campeão, mas ele erra também. É. Foi aí que eu perdi 2-1 o primeiro jogo, e o segundo jogo eu fui pra cima dele, né? Aí criança sabe quem é. Criança atrevido, é atrevido. Criança é abusada. Não quer saber quem está do outro lado, se é campeão mundial ou não. Não é campeão mundial. É. Então Eu fui pra cima dele e dei dois capotes no campeão mundial. Dois capotes? Dois capotes. 21-10, 21-10. Tá brincando, mano. É, 21-10, 21-10. Então eu falo assim que esse foi o momento do meu Big Brother, vamos dizer assim. A partir dali, eu era conhecido só no tênis de mesa. Ali o nome... Ficou herói nacional, caramba. Ali o nome ficou no Brasil, no Japão, que gosta muito, China, Japão. Meu nome ficou muito conhecido na Japão e na China. Você ficou marca de uma raquete que eu tive, a raquete Biriba. Isso. E tinha aquela uma foto famosa de você cortando de costa. Como é que foi aquela cena? Então, foi um jogo que jogou Palmeiras e Seleção do Japão, no Pacaembu, lotado. Foi a presença, na época era um acontecimento, então foi o prefeito de São Paulo, que era Demar de Barros, foi o Anselmo Duarte, que era o artista, e foi o Oswaldo Brandão, técnico de futebol, que era técnico da Seleção Brasileira na ocasião. Foi um acontecimento social na época, lotou o Pacaembu, e na dupla, jogando eu, Betinho, contra Tanaka e Ogimura, e eles pegaram um flash no jogo, eu pegando de costas, né? Uma cortada de costas. Não vou dizer para você que cortar, que é difícil, mas pegando de costas. A bola longe da mesa, pegando de costas. E eu também nunca me... Quando a gente joga, a gente não pega. Só depois que passa os lances que a gente vê como é que foi a jogada, que nem jogador de futebol, né? E ficou marcado, tanto que a Butterfly, eu nunca soube, quando a gente viu o catálogo da Butterfly... Eu comprei Tinha a fotografia, eu pegando a bola de... Marcou, né? Eu também, para mim, passou desapercebido, mas para a mídia, para tudo, ficou marcado, né? Você disputou um Mundial? Tem três Mundiais. O primeiro Mundial tinha 13 anos. O segundo 15, e o mais velho 17 anos, né? Por incrível que pareça, né? Então 17 anos foi o último Mundial, eu fui conhecido dentro do esporte como o garoto prodígio, né? O título mundial sempre me cobraram, né? E poderia até... Então, tivemos um grande amigo comum, o Pedrinho, que era dono de uma banca de revista. Sim, amigo de infância, amigo do esporte. Assim. É, e o Pedrinho, que foi da Seleção Paulista de Veteranos, me dizia que você perdeu lá por exaustão, né? Pela idade, pouca idade lá, que não aguentou o ritmo de dormir tarde. O que foi que atrapalhou? Eu acho assim que esse também é um detalhe, né? Todos os mundiais que eu joguei, terceiro, quarto dia e as pernas, né? Porque a gente jogava de manhã, à tarde e à noite. Então era uma... A gente não estava acostumado com esse ritmo. E eles faziam preparo... Nunca fiz preparo físico na minha vida. Não era praxe na época fazer preparo físico. A gente não usava. Mas não é isso. Eu acho assim, tecnicamente, inclusive quando eu perdi o individual para o terceiro, eu joguei de igual para igual com ele. Venci o vice-campeão da Europa na época. O Brasil foi sexto do mundo, só perdemos para os vice-campeões mundiais na equipe. Foi a melhor colocação que o Brasil teve. Eu tive uma performance muito, muito boa no Mundial. Fui o mais fotografado no Mundial, inclusive aqui no Alto das Fotografias, né? E agora, para o título mundial, que eu falei assim, ali dos 13 aos 15, eu falo assim, o meu auge foi dos 13 aos 15. O seu pai dizia que o diferencial era a agilidade nas pernas, né? Isso. O menino, ele é mais rápido do que o adulto. Isso. Ele tem a explosão mais rápida que o adulto. Então, eu era magrinho, jogava na ponta dos pés, né? Então, o meu auge sempre era esse, era de sair antes. No meu auge, eu falo assim, eu nunca ninguém ganhava, desculpe assim... Nunca ninguém ganhava de mim, eu que perdia, porque eu ia para o ataque, ia para cima do adversário. O adversário, no jogo corrido, devido à rapidez, mesmo japonês, chinês, eles, na troca de bola, eles não conseguiam. Não conseguiam porque, tanto que o Ogimura, que me venceu, no individual, ele ganhou no aéreo, tênis de mesa, no jogo aéreo. Ele começou a jogar bolas altas, como era pequenininho. O Ogimura, como ele percebeu que era menininho, ele começou a fazer bolas altas, jogar. E eu tinha dificuldade até de adulto, que a gente não tinha ninguém com isso aí, era uma técnica lobby, né, que fala, né? Que nem no tênis, assim, da lobby. Com efeito. Isso, bola alta com efeito. Então, foi esse que me pegou. Agora, independente disso, eu acho o seguinte, que para mim o que faltou? Faltou, vamos dizer, intercâmbio. Isso. Intercâmbio. Se eu tivesse tido intercâmbio ali nos 13, 15 anos, com certeza, vai dizer, ah, campeão, isso a gente seria ser muito, ó, né? Muito, mas vamos dizer assim, lutaria, teria condições de ser campeão mundial, lutaria pelo título. Se fosse ele, ia ser uma outra história. Então, a gente teve essa fase dos japoneses, os suecos parece que tiveram uma fase boa também. Isso, os suecos também. Os suecos tiveram uma fase. A fase dos coreanos. O coreano foi esporadicamente. Esporadicamente. Teve os suecos, depois os chineses vieram e os chineses voltaram a dominar novamente. Né? Os chineses estão dominando. Voltaram a dominar. Porque os chineses ficaram. A história é longa, né? Para falar da história, a história do tênis de mesa, a China ficou ausente 6 anos e eles perderam o terreno por questões políticas, né? De 65 a 71 eles se ausentaram. No tempo Mao Tse-tung, né? E, como dizer, nisso eles perderam um pouquinho de terreno. As tecnologias auxiliaram os suecos, que é a cola rápida que fala, né? Ah, a cola rápida auxiliou o sueco. Fica mais rápido a batida? Sim, a bola ela adere, né? A borracha fica esticada. Ah, tá. Fica esticada e é que nem, diria assim, que é que nem aquela cama elástica, né? A bola bate e sai. Ah, né? tá. Só que a bola ali na cola rápida, ela gruda um pouco, ela vai, como o movimento é rápido, ela fica muito tempo na borracha, então o movimento da bola vai com muito spin. Uma coisa que eu percebi nos anos 70 foi uma, assim como no tênis de campo, foi uma evolução muito grande do saques. Né? Quem é que revolucionou o saques? Quem revolucionou, porque na minha época eu tinha um saques muito forte. Muito efeito? Com muito efeito. Assim, existem muitos comentários, eu falo assim, é duro a gente falar da gente. Não, né? É complicado a gente falar da gente. Mas eu fui um dos precursores da terceira bola, que foi uma técnica usada posteriormente. O mundo inteiro usou a terceira bola. Eu, como menino, eu queria decidir logo na terceira bola, né? Só que o material dava saques e já matava, já ia pro ataque. Então, esse foi um dos precursores dessa terceira jogada. Tá. Agora, as revoluções do tênis de mesa, o último mundial que eu joguei, por isso que também me deixou um pouco, houve uma tecnologia muito avançada e a gente era isolado, eu ficava aqui no Palmeiras, não acompanhava as técnicas mundiais. Tecnologia não apenas na raquete, mas no jogo, no modo de jogar. No jogo também, então top spin, drive, surgiam nos anos mundial que eu joguei, né? O último mundial, 61 já estava, é uma história longa, né? O Alaor era um, que eu enfrentei o Alaor quando ele tinha uns 13 anos, ele só jogava no top spin. Ele já veio de uma outra era, né? De uma outra época. O Alaor já jogava com. Já pegou uma outra fase, né? Outra fase. Então agora, o saques, que na realidade quem foi que revolucionou, foram os chineses, né? Wu Yahu, o nome chinês é complicado. Uns falavam Kuo Yaofai e até nem participei daquele Mundial, já tinha parado, né? Mas o chinês, que a partir dos anos 77, 75, high tox, né, que eles falam, né, a bola vai lá em cima e dá o efeito aqui. Esconde a bola aqui, joga. Isso, a bola vai. Bola é quase em marcha lenta aí, impressionante como. Ah, sim, o efeito. A evolução do tênis de mesa se deu muito no saques. O material nem se fala, né? Então, material muito evoluído, então a bola vai. O saques com muito efeito. E usa-se muito o drive, o top spin, a bola vai com muita rotação e velocidade. Então, aquele estilo de jogar para baixo, cato, é cozinhado. A gente falava nheco-nheco. Então, você não tem mais espaço hoje em dia não, né? Então, o nheco-nheco é uma coisa assim, é como se diz assim no futebol, seria tocar bola e tal, uma coisa assim. O Paulo Eugênio, o Vivaldi lá, usava muito isso. Isso, porque o tênis de mesa era mais... Não era tão rápido. Dá só uma paradinha aqui no Brasil. Deixa eu ver aqui. Alô? Ele? Vamos lá, estamos gravando. Bom, a gente parou, né? O saques, né? A respeito do saques. Ah, saques, Então, quando você fala aquelas bolas altas, que hoje em dia seria impraticável, né? É, hoje é, veja bem, hoje ficou mais difícil. Certo? Inclusive, quando eu joguei nos Estados Unidos, eu joguei com o Alcer, né, da Suécia, que foi o técnico que conseguiu bater a China também, fiz dupla com ele e tudo, e ele jogava só de lobby, que eu falo assim, até fico me questionando, por que que hoje o pessoal não usa o... Mas, é... Porque o lobby, quando a bola vem, você tem que bater logo que ela bate na mesa, é, né? É, veja bem, eu era isso que eu fazia, de bate pronto. Bate pronto. É, eu joguei, mas é um método suicida, como falam, né? Agora, como a bola vinha com muito efeito, é muito difícil de dar. Tá. Então, eles esperam subir. Hoje eu falo assim, eu vejo a turma, a facilidade que eles têm, os treinamentos que eles fazem. Inclusive jogadores que não é muito, são muito, eu falo, nossa, se eu soubesse essa técnica hoje, né, tivesse aquela paciência, até aqueles que me venceram, claro, iam ter muito mais dificuldades, porque eles esperam mais, sobe, pula um pouco, pula e bate. Então, o que eu não tinha paciência, eu era, como o jogo era muito disputado, era um tipo popó, né, assim, vamos dizer, né, ia pra cima e assim, eles estavam muito mais preparados que eu, entendeu? Então, eu ia no talento mesmo. Eu conheci alguns jogadores na época, médios, né? Eles tinham, por hábito, fazer defesas no fundo, bem no fundo. Sim. Expunham até a bola, ficavam expostos a bolas curtas, mas eles ficavam fazendo defesa no fundo até o cara errar. Hoje em dia, não daria, o tênis de mesa moderno, top spin, drive, acabaram com o cateiro clássico, né, que eles falavam. Clássico defensivo. É que isso. Que esse pô tradicional, até os anos 60, 70, o que dominou o mundo do tênis de mesa, é assim, são várias fases. Isso. Se eu for contar, demanda um pouco. Então, assim, sinteticamente... Houve a fase do defesa, que era o europeu, dominou o mundo do tênis. Esse de lá no, bem no fundo. E Bergman, Barner, eles dominaram o mundo do tênis mesmo. Aí surgiu o Japão com a esponja. Eles inventaram a esponja, os japoneses inventaram a esponja. Tanto que a esponja era chamada de Sato, o nome do jogador que usava. O que era esponja? Esponja é... Ah, você fala na raquete. Na raquete. Esponja. Não, sim. É que nem a esponja de banho, só que é dura. Uma esponja dura e que dá uma impulsão. É que nem a cama elástica, que eu falo, bate e sobe. Isso. Então foi inventado, depois proibido pura. E teve que pôr na borracha. Esponja e borracha, o que usa hoje. Ah, é só esponja? É, antigamente era só esponja. Ah, aí os europeus proibiram, porque viram que o japonesado estava limpando eles, né? Então aí proibiram deles usarem a esponja pura, e aí ficou aquele que chamamos de sanduíche, que o nome chama sanduíche até hoje, mas não é sanduíche, é esponja e uma borracha por cima. Então, é 4 milímetros que pode ser até hoje, foi no meu primeiro campeonato que eu joguei, e até hoje predomina que não pode passar de 4 milímetros a espessura entre a esponja e a borracha. Hoje é lisa, antigamente tinha o pino. Tá. O pino também caiu de moda devido à rotação, que a lisa é que dá rotação. Ah, o pino não, porque a lisa ela gruda, porque assim, a bolinha tem que entrar na borracha. Ah, ela entra na borracha. A partir de que ela entra na borracha, ela corre na borracha. Assim, ela corre e faz o giro na bola. E um movimento muito rápido, pega. Hoje, é uma técnica hoje que eles falam drive. Pega em cima da bola. Por exemplo, minha época, batia na cara da bola. Assim, a bolinha aqui, ó, batia na cara. Agora eles batem raspando. Como o tênis também faz... Top spin. Só que o top spin de uma época era, vamos dizer, era mais efeito do que velocidade. Tá. Hoje não. Hoje eles batem, né? Ah. Batem, cortada, como eles chamavam antigamente. Cortada... Mas é com rotação, cortada com rotação. Então aquela bola vai que nem uma... Tanto que eles estão pondo regulamentos, estão pondo outras normas, regulamentos, para diminuir. Tanto que puseram a bola de plástico agora, né? A bola era antiga, é de celulose. Estão colocando a de plástico, que é um pouco mais lenta, né? E aumentaram o tamanho da bola algumas vezes, duas, três vezes. Aumentaram para o tênis de mesa ficar um pouquinho mais. E o lobby que você está... Muito rápido, né? O tênis de mesa não conseguia nem acompanhar isso, mais. Isso, por isso que eles até, para esconder a bola, que você fala, sacos, eles puseram uma série de regulamentos, foram tolhendo. é um canadense que é o presidente da Federação Internacional, foi torcendo por tempo, porque o tênis de mesa ficou muito tecnológico para as pessoas. Eu falo assim, eu assisti o Mundial de 96. Aí quando começa a falar de tênis de mesa, eu me empolgo um pouquinho. Eu, depois de tantos anos, eu fui com o Marcos e a Amada, eu fui assistindo na Inglaterra. E uma coisa que me chamou a atenção, eu fiquei decepcionado comigo mesmo. Porque eu assisti os campeonatos e falei, eu não estou entendendo nada, né? É muito rápido. Eu falo assim, o cara dá o saco, a bola vai tê. Não sei o que, que ele fez, o que não fez. É o movimento muito rápido, esconde a bola e usava cola rápida. Então aí, até a partir de então, que eu falei em 96, até eu fiquei decepcionado comigo mesmo e falei assim, olha, eu vou ter que entender isso aí, tá certo? Eu comecei a estudar, a ler, a perguntar e me entrosar mais e acompanhar, porque eu trabalhei, eu larguei o tênis, né, um pouco, né? A gente tem que sobreviver. Então, o que acontece é que eu ia falar mesmo. As mudanças de regras aí para. Isso, as mudanças de regras para o tênis de mesa não ficar tão corrido. Como você está dizendo no lobby, o lobby hoje está aparecendo, porque a bola dá tempo da pessoa. Dá muitos lobbies. E a pessoa perde muito efeito. E acredito que posteriormente eles vão começar a dar, não só devolver alto, só devolver, mas o que o Alcer fazia. Eu achava aquilo fantástico. Ele deixava e dava com rotação. A bola vinha com rotação. Então hoje não vem com muita rotação, eles geralmente, porque eles não querem desenvolver essa jogada, eles querem rapidez. Porque quem toma iniciativa no tênis de mesa de hoje leva vantagem. Quem define ganha um ponto. Por isso que o saque hoje é muito importante. Quem saca geralmente ganha os pontos. Né? Continua aquela regra de 5 saques para cada lado? Não, mudou? Agora é 2 saques para cada lado. Dois. Ah. Era 21, na minha época, 21 pontos. Isso. E 5 saques de cada um. Hoje é 11 pontos e 2 saques de cada um. 11 pontos? 11 pontos. E se empata 10. Continua sendo melhor de 5? Melhor de 5, melhor de 7. Melhor de 5 para, acho que na equipe individual, melhor de 7. Tem que ganhar 4. Melhor de 7, ganhar 4 jogos, games lá, 4 sets. E na equipe, 3 sets, 3-0, 3-1. Tá. Então. E o Iaconheco desapareceu? Olha, de vez em quando eles encurtam o jogo, tem alguma coisa, mas o Iaconheco que a gente está falando, era uma época onde o tênis de mesa era mais técnico, mais estudado, mais estratégico, era mais lento. É que nem o tempo, vamos dizer, guardado as proporções, o tempo do Rivelino, o tempo do Gerson, o tempo do Tostão, a pessoa parava a bola, olhava, pá, né? Hoje, e até outro dia aprendi, eu gosto de futebol também, que eles encurtaram o campo. Então, por isso que, para dificultar os talentosos a driblar, o Carlos Alberto Torres que falou isso, né? Então, eles puseram, os europeus puseram uma regra no futebol, agora mudando, para dificultar o brasileiro, dificultar o argentino. Quem tem as regras vai ajeitando para o lado dele. Isso é no tênis de mesa, isso é no futebol, isso é em qualquer esporte, ele ajeita para o lado dele. Então, o que eu estou dizendo, hoje, futebol quando pega tem 3 ou 4. Até mudando, assim, eu falo assim que futebol moderno, né, mudando um pouquinho, né, a gente gosta de mudar um pouco. Falo, o futebol de hoje é como as mulheres brincavam futebol antigamente. A bola ia 4 ou 5 mulheres atrás. Elas não guardavam posição. Falo, isso é uma imitação que as mulheres faziam. 3 ou 4 em cima, olha a bola aí, eles iam. E é como o futebol moderno, tanto que encurtaram o campo, ficou mais fácil de. E ficou difícil para o brasileiro, para o argentino. E no tênis de mesa ele está mudando um pouquinho. E no tênis de mesa brasileiro, depois da sua fase, teve muitas renovações, porque teve a fase de Cláudio Cano, o outro rapaz, era Cláudio Cano? O Goiama. Mas ficaram muito tempo lá. O que aconteceu? A renovação ficou mais lenta? O que acontece? Eu vivi isolado, a minha época. Eu não era da globalização, eu não vivia a globalização. Era cada país, a China ficou fechada, a Rússia ficou fechada. Então era difícil. Hoje, com a globalização, que é muito falado hoje, né? É uma questão política aí já meio complicada, é bom não se meter nisso. Então, o que acontece? Hoje o intercâmbio é muito grande. Então, o Goiano, o Cláudio Cano e vários atletas, o que falou? O que eles tiveram, o que eu não tive. Isso. Então, o Goiama treinou um ano, dois anos, com o primeiro do ranking mundial, da Bélgica, o Save, que fez exibição. O Cláudio Cano jogou na equipe do Save, que é do Waldner, que é o capa aqui, o maior jogador do mundo de todos os tempos. Esse que é o maior. É considerado pelos europeus. Aí ele é difícil para. É sueco. Para os europeus é o melhor do mundo de todos os tempos, o Waldner, né? É a lenda do sueca, né? E então o que acontece? Ele jogava na mesma esquina, o Sparvagen, era um time da Suécia, ficou dois anos. Então o Cláudio e o Hugo desenvolveram muito em cima do intercâmbio, né? É duro, quando a gente fala dos outros e da gente, dá a impressão que comparar é complicado. Mas assim, é difícil a gente falar mas eu falo assim, se eu estou falando errado, que me perdoem. Mas, por exemplo, o Cláudio e o Hugo, assim, foram grandes jogadores, tá certo? Agora, fala assim, é complicado. Se eu tivesse o intercâmbio que eles tiveram, eu realmente, o potencial de ser campeão mundial, modéstia à parte, o Biriba foi o único que teve esse potencial. Foi o único, Biriba, você não precisa. É difícil a gente falar isso. Não, mesmo. Eu falo, então, eu acompanho o tênis de mesa aí, desde a minha adolescência, não teve jogador que nem você, pá. Deus me deu esse dom e eu agradeço a Deus e as pessoas. E a família, Bartira quem? Bartira, minha irmã. Foi campeã também, né? Foi campeã sul-americana. Quando eu fui campeão sul-americano masculino, ela foi feminino. Eu fui técnico dela, ela sempre fala isso, né? Eu ganhei 4 títulos masculinos, ela ganhou 4 femininos. O Brasil ganhou 11, entre eu e ela, ganhamos 8. Olha, né, Brasil. Hoje, quais são os centros? Porque no seu tempo era São Paulo, Rio, um pouco Belo Horizonte, hoje está disseminado, né? Quais são os grandes centros hoje de mesa tenísticos aí do Brasil? Não dá para você identificar um determinado local. Tem vários locais, por exemplo, onde a seleção brasileira treina, onde o técnico francês, Jean-René Monnier, que é o técnico da seleção brasileira, onde eles preparam a seleção, em São Caetano do Sul. Tá. São Caetano é considerado o polo mais desenvolvido. Tá. São Caetano. Mas tem Piracicaba. Hoje está muito em cima. Tem Piracicaba. Tem o Franz, que cuida lá, tem a academia muito. Tinha o Armandinho, que foi meu companheiro lá. O Armandinho, que foi meu companheiro em Poços Caldas, na seleção de Poços lá. E o filho dele já chegou a campeão. Mas em Piracicaba, né? Piracicaba. Uberaba continua. Era Uberaba ou Uberlândia que era? Uberaba. Os Uberaba, Gatinhos lá? Era... Isso, Gatinhos foi... Uberaba. Uberaba. O Gatinhos foi amigo. Até hoje a gente se revê tudo. E foram grandes jogadores de Uberaba. Eu perdi para um deles aí, né? Quando tinha uns 19 anos. A gente soube até comentando assim. Eu fico muito gratificado e bacana a gente assim mudando, né? Jornalistas, pessoas da imprensa, artistas. Então eu acho assim muito bacana, que gosta, porque eu vou falar assim sinceramente, e eu não gosto de falar muito porque eu me emociono, né? Eu fico falando e eu acabo me emocionando. Mas assim, porque o tênis de mesa, na realidade, é um esporte fantástico. Fantástico. Um esporte fantástico. Não, e a sua, eu lembro até hoje que eu fui até o Kisizana lá, quando o Paulo Eugênio Vivaldo te levou lá para. Passou alguns dias lá, eu fui lá e a gente ficava do lado de fora, todo mundo olhando para ver você jogar lá. E você é muito respeitador em relação ao Paulo Eugênio, não bateu muito nele, né? Meu amigo, eu falei, o Paulo Eugênio foi um dos grandes amigos que eu tive na vida, né? E eu sempre frequentava e eu aprendi muito com ele, não só no tênis mesmo, na vida, né? Eu tinha mais idade, 27, 28, eu tinha 17 e... Assim, falando assim, na CIF, que jogou tênis de mesa, né? Jogou tênis de mesa, é uma honra para o tênis de mesa. Jogou em Minas, foi um dos razoáveis, bons jogadores, né? Não sei, não cheguei a ver, né? Eu imagino que tenha sido um jogador. Jogou com o Vivaldo, foi campeão, acho que o quê? Foi campeão mineiro. Você foi campeão? Não. Você foi um dos... Vivaldi. Eu, quando eu disputei, eu já estava fora. Eu fui vice da Mogiana lá. Mas... Então, mas já jogou. Como tem aquele artista Paulo Betti, que jogava tênis de mesa. Tem o Sérgio Santos, que é um grande compositor mineiro. Que ele era da seleção lá de Varginha também. Então, a gente descobriu isso também. Isso é gratificante para a gente, né? Então, assim, esses artistas... Então, eu falo assim, não, eu tenho... Outro dia teve aí também um diretor aí de Carrocé, né? Eu não sabia nunca o que você é. Gosta de tênis de mesa. Falei, gosta, e foi fã meu na minha época. Eu não imagino que tenha. A gente não imagina, para mim surpreende, emociona. Pessoa que fala, não, você é meu, foi meu fã naquela época. Porque a gente, assim, o tempo, ele... O tempo é cruel, né? Vamos dizer. Eu tenho 71 anos, o tempo é cruel. A gente acaba esquecido. Agora cá para nós. Eu vou... De porque na minha infância, sim, e adolescência lá, nós tínhamos vários heróis nacionais. O mais injustiçado foi você, porque o seu, o Mequinho também, foram precoces, sim, gêmeos, sim, precoces. Autoestima nacional na época lá, ver você, a Maristela, a Eder Jogos, tudo foi fantástico. E depois você fala, ué, por que não... A lembrança do Biriba não veio mais à tona. Por isso que foi interessante. Eu parei muito cedo, com 21 anos, um pouco decepcionado com o esporte, né? 21 anos. Mas a memória, como diz assim, eu não tive apoio nenhum, né? Assim, aqui nesse livro das legendas do tênis de mesa aqui, que foi publicado, o único brasileiro é você? O único brasileiro e o único latino-americano. O único latino-americano. Entre os 100 maiores lendas do tênis de mesa mundial. Apesar de ter parado com 21 anos, o garoto prodígio é assim, vamos falar assim, né? É o maior garoto prodígio da história do tênis de mesa mundial, não só do Brasil, mundial e mais. Não vai aparecer outro. É difícil falar isso, mas por quê? Porque você também não mistura o mirim com o Ayrton. Chinês tentou, japonês tentou. E as épocas também favoreceram. É complicado. Deixa eu ver uma coisa aqui. Cada um aparece. Quando você surge, você o método caneta lá, você consagra. Isso. Depois disso, volta o sistema tradicional. Por que o caneta, ele teve uma fase no tênis de mesa mundial, ou foi uma coisa, particularidade sua? Olha, isso é uma controvérsia, né? Muito, muito grande. Só para o telespectador, caneta é você segurar assim, e né? Caneta é como segurar uma caneta. É como segurar uma caneta assim. Clássico é como tênis de campo, segurar com a mão, agarrar a raquete. Então, eu diria assim que épocas e modas, né? Eu falo assim, épocas e modas. O material ajudou o clássico. O material ajudou o clássico a jogar. Mas isso não justifica, não quer dizer que o caneta está. Porque muitos técnicos, muita gente fala, caneta como se fosse uma coisa superada. Não é superada. Era mais rápido, inclusive. Isso. O caneteiro é mais preciso, tá certo? Tudo tem a vantagem e a desvantagem. O caneteiro ele é mais preciso por quê? Ele é mais preciso porque, falando assim, o médico, ele opera desse jeito, assim. Ele opera assim, não pega assim. Ele pega, então, ele é mais precisão isso. Isso é precisão. Você come assim, ó, pega assim. Pega a comida assim, ó. Então, que é precisão. Agora, os técnicos brasileiros, devido à Europa, porque a Europa, ela consegue influenciar, mesmo a China e tal, ela consegue influenciar o seu estilo e impõe. O europeu é meio teimoso, meio cabeçudo, desculpe a coisa assim. Então, e os brasileiros importaram isso de que o clássico... E eu falo assim, ó, cada um é cada um. Então, pode ser melhor para um, mas pode ser, não ser melhor para outro. E eu falo assim, para o brasileiro, como ele, as suas origens, é o ping-pong, é pegar com uma raquete, para o brasileiro, o caneta, no meu modo de ver, eu falo assim, na minha vida, eu sempre remo contra a maré, sempre foi assim, fazer o quê, né? O destino assim me reservou. Eu sempre remo contra a maré. E eu digo assim, que para o brasileiro, não para o mundo, eu não estou falando, você tem que olhar o seu, para o brasileiro, o caneteiro é o mais adequado. Por quê? Porque o mundo inteiro usa clássico. Ele não vai estranhar o clássico. A gente está imitando os outros. E quando você usa o caneteiro, eles vão estranhar. Tanto que eu disputei o Mundial de Veterano, eles reclamavam do meu jeito de jogar. Então, o que acontece é que... E eu falo assim, ó, eu sou uma pessoa que eu gosto de ver história. Eu olho muito a história e o retrospecto. Então, se você olhar o tênis de mesa brasileiro, os quatro maiores jogadores brasileiros que conseguiram o resultado internacional foram todos caneta. É coincidência? É coincidência? Eu pergunto. É coincidência? Ah, é. Então foi. É que nem um canhoto que... Isso, exato. Eles estranham. Então, assim, Ivan Severo do Rio de Janeiro foi o primeiro. Biriba veio depois. Caneteiro também. Depois veio Cláudio Cano, caneteiro. O Goiama, caneteiro. Então, os quatro brasileiros que mais se destacaram internacionalmente, caneteiros. Então, e são minorias. São minorias. Então, o que acontece? São minorias e consegue se destacar. É, então, alguma coisa está dizendo, né? O próprio Cazu da seleção brasileira, que eu tenho uma, acho que é um dos melhores que tem, é caneteiro, canhoto, caneteiro. O e canhoto, que fez bons resultados internacionais. O canhoto ainda tem muito espaço no tênis de mesa. Tem muito espaço, claro. Eu falo assim, ó. Vou falar até a linguagem do cara, né? O cara, né? O cara, quando é bom. É clássico, é caneteiro, mas... é canhoto, é direito, ele vai ser bom. Não tem nenhum... Agora, jogar contra um canhoto bom era mais difícil do que contra um destro bom, né? Ou não? Olha, eu nunca... O pessoal comenta, eu nunca reparei. Assim, tá. Eu era um jogador assim que eu... Não, você tava... É, eu queria ver o que ele fazia lá, né? É, assim, mas é, essas coisas, claro que a gente estranha um pouquinho. Eu nunca tive dificuldade contra canhoto, né? Hoje, talvez, com efeito, com as técnicas, pode ser que surja uma dificuldade maior. Tá. Maravilha. O Lilian, depois vamos pegar o nome de alguns que eles mencionam, né? Para a gente conseguir os vídeos lá na... E colocar junto também embaixo na... Pode deixar nome completo, pessoas que vocês só falam o nome, que a gente vai colocar o nome completo. É os jogadores aí? Sim, sim. Eu escrevo, aí eu ponho. Ela pega... E a gente também quer entender o que é caneteiro. Caneteiro é que segura a raquete caneta, assim. Caneta, que nem caneta. Que nem caneta. Ah, tá. E o outro segura... Porque acho que é legal também explicar isso. É. Clássico assim, ó. Clássico é que nem tênis de campo. Tênis de campo entendi. É clássico assim. Acho que... Tanto que tênis de mesa surgiu do tênis de campo. É. No popular, a gente sempre prendia o caneteiro. Isso, é. Isso que eu falo. Era feio. É. Isso, porque o caneteiro, que eu falo, as origens do brasileiro sempre foram, na minha época, caneteiro, ele jogou por volta. Então, aí depois que veio os técnicos, ou às vezes os meninos vão treinar caneteiro, não, você tem que jogar clássico. Então, fazer o que é moda, é onda. E a gente também não dá para mudar tudo. Legal. Bom, eu peço que vocês tapeiem só mais uns.